sem beijar na boca, eu já tô ficando louca com vontade de errar. Se eu ficar mais tempo nessa casa, vou deixar de valer nada e começar a prestar. É que o jogo virou pra quem tá namorando. Quem sorria solteiro, agora tá chorando. Trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? De beijar a boca errada e acordar arrependida. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? De trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? De beijar a boca errada e acordar arrependida. Saudade, né, minha filha? Saudade, né, minha filha? John Smith, e você? Deixa comigo, Flair. Quatro meses sem beijar na boca, ela já tá ficando louca com vontade de errar. Se fica mais tempo nessa casa, vai deixar de valer nada e começa a prestar. É que o jogo virou pra quem tá namorando. Eu sorria solteiro, agora tá chorando. Trocar o pijama por shortinho e ficar louca com as amigas. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? De beijar a boca errada e acordar arrependida. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? De beijar a boca errada e acordar arrependida. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Trocar o pijama pro shortinho e ficar louca com as amigas. Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Gel e eu tô com saudade de dar PT com as amigas. Saudade, né, minha filha? Saudade, né, minha filha? Tá com saudade, né, Fly? Oh, nem me fale.